sofro por ser pobre preto. Filho desse gueto, já vi a morte atravessando e atirar no peito. Peto que prende preto, não tenho meu conceito. Sou a revolta do meu povo que não tem direito. Quero mudança, veja na linha o que eu almejo. Mas a vida me leva pra casa, alisa meu paga com beijo. Não pega esse queijo, a gente é mais que desejo. Quantos crack acabaram no crack fumando sua alma, cachimba é desprezo. Não vacila, a morte leva e não tem licença. Paga tudo que se deve, vive resistência. Polícia oprime meus pivetes sem pedir licença. Porque a cor é o estereótipo da ocorrência. A trilha pode ser amarga, mas um dia isso muda. Eu tô de Nike no meu pé, mas vários morrem nessa bus. Sofri demais, ah como sofri demais. Eu sofri demais, ah como sofri demais. Eu cansei de assistir família chorar. A falta que faz, não vai completar. Saudade bateu, meu mano que foi. Esteja em paz, nos vemos depois. Aqui era nós dois e sem problema. Foi laranjada a vida e todos os seus dilemas. Alguém pergunta se eu tô bem, a gente tenta. Pois sofrimento nunca acaba, só aumenta. Alô, Zidane falando. Porra, tio, acabaram de me ligar aqui. O Vete não resistiu, não. Maior onda.